Lá vem o Chico Brito, descendo o muro na mão do Peçanha. É mais um processo, é mais uma façanha. Chico Brito fez do baralho seu melhor esporte. É valente no muro, dizem que fuma uma erva do norte. Lá vem o Chico Brito, descendo o muro na mão do Peçanha. É mais um processo, é mais uma façanha. Chico Brito fez do baralho seu melhor esporte. É valente no muro, dizem que fuma uma erva do norte. Ele menino teve na escola, era aplicado, tinha religião. Quando jogava bola, era escolhido para capitão. Mas a vida tem os seus reveses, e sempre Chico defendendo teses. Se o homem nasce bom, e bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou. O homem nasceu bom, e bom não se conservou, a culpa é da sociedade. Lá vem a nega Luzia no meio da cavalaria. Lá vem a nega Luzia no meio da cavalaria. Vai correr e sala na vizinhança pra pagar mais uma fiança. Foi canjibrina demais lá no xadrez, ninguém vai dormir em paz. Lá vem a nega Luzia no meio da cavalaria. Lá vem a nega Luzia no meio da cavalaria. Vai correr lista lá na vizinhança pra pagar mais uma fiança. Foi canjibrina demais lá no xadrez, ninguém vai dormir em paz. Vou contar pra vocês o que a nega fez. Era de madrugada, todos dormiam, o silêncio foi quebrado por um grito de socorro. A nega recebeu um Nero, queria botar fogo no mundo. A nega recebeu um Nero, queria botar fogo no mundo. A nega recebeu um Nero, queria botar fogo no mundo. Você está vendo aquele mulato calado com um violão do lado. Já matou um, já matou um. Foi numa linda sexta-feira, defendendo sua companheira. A polícia procura um matador, mas em Mangueira não existe delator. A polícia procura um matador, mas em Mangueira não existe delator.